Governo cria imposto extraordinário. Os contribuintes terão de devolver, no final do ano, um valor equivalente a 50% do subsídio de Natal. Maria Sharapova está novamente na final de Wimbledon, 7 anos depois da última vez, aquela em que conseguiu o seu primeiro troféu de grandes slams. O funeral de Angélique Vieira foi hoje realizado às 14 horas. O corpo foi cremado. Aos sábados deu uma volta na Marginal com a Rádio Antena Web. Durante 60 minutos, António Marcial faz uma passeata consigo pelos anos 80 e pela música portuguesa. Volta na Marginal. Um programa para descontrair aos sábados à tarde na sua Antena Web. Volta na Marginal. Às 3 da tarde na Rádio Antena Web. Boa noite. Foi com surpresa que a oposição recebeu o imposto extraordinário comunicado hoje por Pedro Passos Coelho na Assembleia da República, no dia em que apresentou o seu programa. Já antes, Pedro Passos Coelho deixava antever que iria apresentar um imposto, mas o imposto que apresentou deixou toda a gente surpreendida. Disse Pedro Passos Coelho que terá de ser tomada uma medida que poderá ajudar o Estado a recuperar, ou arrecadar, melhor dizendo, 800 milhões de euros. A medida, o imposto extraordinário, que neste caso é a devolução financeira de 50% do subsídio de Natal para todos aqueles que recebam um salário ou uma pensão superior ao salário mínimo nacional, que neste momento se situa nos 485 euros. A questão de dizer que é o valor financeiro é o facto de não ser especificamente a devolução de metade do subsídio de Natal. Pedro Passos Coelho explicou depois de sair da Assembleia da República, em declarações ao jornal Expresso, que não é obrigatório que seja 50% do subsídio de Natal. A referência aos 50% comparativamente a este subsídio, ao 14º mês, estava relacionada com uma questão financeira, ou seja, que é possível, por exemplo, que todos os meses seja deduzido uma parcela do salário do contribuinte e depois, no final dos 12 meses, essas deduções equivalam à metade do que seria o subsídio de Natal. Foram declarações depois deixadas então ao jornal Expresso. Há outras medidas que estão ainda a ser estudadas. O Fundo de Emergência Social também já estará a ser criado, diz Pedro Passos Coelho, num ano em que o Governo não tem férias, por imposição do Fundo Monetário Internacional. Em Portugal, o IVA deverá voltar a subir já este mês. É também uma informação que está a ser adiantada por alguns órgãos de comunicação social. O IVA poderá subir 24% ou até 25%, acreditam alguns analistas. Mas sobre esse aumento do IVA, Pedro Passos Coelho não falou no Parlamento. Falou apenas que novas medidas também irão ser tomadas. A austeridade, mais austeridade, para combater o déficit e para mostrar à Europa e ao Fundo Monetário Internacional que Portugal está a fazer todos os possíveis para cumprir as metas estabelecidas com a Troika. Jonathan Richmyer tentou hoje o suicídio. É a imprensa britânica que tem vindo a avançar com esta notícia, que dá conta de que o ator já estará internado num hospital em Londres depois de ter tentado matar-se com medicamentos. São estas as informações que vão sendo avançadas pela imprensa britânica. Richmyer foi encontrado no chão de sua casa, ainda que consciente. Essa consciência permitiu-lhe reagir, agredindo fisicamente, os paramédicos que tentaram ajudar. Como a situação não teve controlo, tiveram de chamar à intervenção da polícia, que interviu e que conseguiu finalmente levar para o hospital o ator Jonathan Richmyer. Agora está em observação, mas as fontes que deram conta desta tentativa de suicídio avançam também com o facto de Jonathan estar livre de perigo. Jonathan Myers já passou por várias clínicas de dependência, neste caso para recuperar dessas mesmas dependências, de álcool e drogas. A última foi já este ano. Richmyer participou em séries como The Tudors e em filmes como Velvet Goldmine. Realizou-se hoje o último adeus a Angélico Vieira, o jovem cantor e ator de 28 anos que faleceu na sequência de um acidente na A1, no norte da Reja, na madrugada do passado sábado. O cantor e ator português morreu na passada terça-feira. A morte foi declarada apenas à noite, mas Angélico Vieira entrou em morte cerebral, portanto num estado irreversível, logo na manhã da terça-feira. O corpo foi transferido, entanto, para Setúbal, mais precisamente para Almada. Hoje de manhã, no Laranjeiro, por volta das 11h30, o corpo esteve em câmara ardente numa capela. Seguiu depois às 14 horas para o cemitério do Feijó, onde foi a cremar. Os órgãos, ou alguns dos órgãos de Angélico Vieira foram doados, neste caso, pâncreas, fígado e rins, o que poderão vir a salvar algumas vidas no futuro. A cremação foi privada, mas o cortejo até ao local foi acompanhado de centenas de pessoas, de fãs, que acarinharam a família e prestaram a sua última homenagem a Angélico Vieira. A Farol, editora que iria lançar o novo trabalho incompleto de Angélico Vieira, escusou-se para já adiantar mais pormenores sobre esse mesmo trabalho. Trabalho que teria participações de Boss AC, trabalho que não chegou então a ser completo. A Farol diz que vai respeitar a família e que será a seu tempo que irá divulgar mais informações sobre o álbum, inclusive se o irá ou não lançar. Quando? Daqui a algum tempo. Para já, resta apenas um álbum de Angélico Vieira, um homónimo, que foi lançado no ano de 2009. Foi o álbum de estreia deste cantor e ator que já fez parte do grupo Desert. E foi assim um adeus a Angélico Vieira. Nasceram em 2008. Lançaram o seu disco de estreia em 2010. E foram entrevistados pela Antena Web em 2011. Joana Andrade e os Dagma, um grupo que está a marcar pela diferença na música portuguesa. Com letras e sonoridades inovadoras, Joana Andrade e os Dagma são já um grupo de destaque no panorama atual e jovem da música portuguesa. Falamos com eles, mais especificamente com Joana Andrade, vocalista nascida em Santa Maria da Feira, e ficamos a saber a história deste jovem, mas promissor grupo. Joana Andrade e os Dagma, entrevistados pela Rádio Antena Web no próximo dia 1 de julho, em mais uma edição do Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores. Alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas, porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay, um espaço onde, semanalmente, recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados, das 12 às 13 horas, fique à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay, aos sábados a partir do meio-dia, na Antena Web. No desporto, foi realizado hoje o sorteio para a Liga Zona de Sagres e a Liga Orangina, a primeira e segunda divisões do futebol nacional em Portugal, as únicas divisões de futebol sénior profissionais. Ora, as duas ligas tuteladas pela LPFP, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ditaram alguns jogos interessantes. Este sorteio, que se realizou hoje, ditou o princípio do campeonato para o dia 14 de agosto. Era bastante para esta altura que se esperava então o início do campeonato. Ora, muitas equipas, muitos jogos, são 16 por jornada, isto tendo em conta os dois escalões. Alguns jogos curiosos. O Porto vai começar o campeonato em Guimarães, na cidade de berço. Precisamente uma semana antes, o Porto terá jogado com o Vitória de Guimarães a contar para a Supertaça, no dia 7, precisamente. Na mesma jornada, a equipa do Benfica irá receber o recém-promovido e regressado à Liga Principal, Gil Vicente Futebol Clube. O jogo é em casa dos gilistas. Já o Sporting vai defrontar a sua equipa afiliada do Sporting Clube Olhanense. Na Liga Orangina, um derby no mínimo interessante. Dois históricos do futebol português encontram-se no segundo escalão do futebol nacional. Estou a referir-me atualmente ao jogo que irá opor na tapadinha o Atlético Clube de Portugal, recém-promovido à Liga de Honra e regressado muitos anos depois ao futebol profissional, frente ao Clube de Futebol Os Belenenses, um clube que foi relegado para a Liga de Honra devido aos seus maus resultados e que no ano passado quase esteve para descer para a 2ª Divisão B. Ora, tal não aconteceu. A equipa do Restelo mantém-se, mas é na tapadinha que o campeonato vai começar, quer para os do Restelo, quer para os de Lisboa. Aliás, duas equipas de Lisboa, é um derby, portanto, interessante, já que reúne duas equipas históricas no futebol português. Aliás, o Belenenses, que já foi inclusive a campeão nacional na época 1945-1946. O Atlético nunca conseguiu tal feito, mas causou muitos incómodos aos três grandes do futebol nacional. A equipa da União da Madeira vai também marcar presença, ao fim de vários anos, no futebol profissional, ainda que menos do que a equipa do Atlético de Portugal. Os madeirenses vão começar a jogar no norte do país, frente ao Clube Desportivo das Aves, também no dia 14 de agosto. Quanto a derbys, Porto e Benfica encontram-se no Dragão à sexta jornada, no dia 25 de setembro. O Benfica encontra o Sporting, depois, na 11ª jornada. O Sporting encontra o Porto, na 14ª jornada. Estas são algumas das curiosidades deste calendário, que já está disponível no site da Federação Portuguesa de Futebol e começa a estar também disponível em alguns sites desportivos em Portugal. Nuno Gomes vai assinar pelo Sporting Clube de Braga e já será apresentado amanhã aos sócios. O jogador que esteve 7 anos no Sport Benfica vai agora deixar os... Aliás, já deixou os encarnados. Aliás, foram os encarnados que não renovaram o contrato com o atleta internacional português. Nuno Gomes está assim rumo ao norte do país, ao extremo norte neste caso, ao Minho, para jogar pela equipa que chegou à final da Liga Europa na época transada, ou seja, 2010-2011, o Sporting Clube de Braga. Fernando Couto, que está na direção da equipa bracarense, diz que Nuno Gomes tem muito para dar ainda ao Sporting Clube de Braga e também ao futebol português. Nuno Gomes irá jogar frente à sua antiga equipa à 10ª jornada. O jogo será no AXA, mas Nuno Gomes preferiu não fazer qualquer referência a este confronto entre a sua atual equipa e a sua antiga equipa, com quem tão amarguradamente saiu. Nuno Gomes preferiu antes ressalvar outros encontros que irão realizar, como por exemplo o derby minhoto Braga-Guimarães à passagem da 5ª jornada. Nuno Gomes confessou ainda ter tido outras propostas para o estrangeiro, mas preferiu ficar em Portugal para tentar cumprir o objetivo europeu 2012. O Sporting de Braga estreia a jogar em Vila do Conde na época 2011-2012 frente ao Rio Ave Futebol Clube. Ainda no desporto, mas agora no ténis, Maria Sharapova marca novamente presença numa final de Wimbledon, 7 anos depois, nesta que é a 125ª edição do terceiro Grand Slam do ano. Maria Sharapova bateu hoje, novamente por 2 sets, a sua adversária de 21 anos, Zabina Lisicki, pelas parciais de 6-4 e 6-3. Zabina Lisicki ofereceu muita resistência e esteve mesmo a ganhar nos dois sets a Maria Sharapova, que em ambas as situações recuperou a concentração e acabou então por vencer a partida, beneficiando nos últimos instantes da 14ª falta não forçada de Zabina Lisicki, a tenista alemã de ascendência polaca. Zabina Lisicki fica assim pelo caminho, depois de uma ótima prestação, onde pela primeira vez na sua curta carreira marcou presença nas semifinais de um grande slam. Quem também está apurada para a final é Petra Kvitova, que bateu em 3 sets a sua adversária bielorrussa Victoria Azarenka, pelos parciais de 6-1, 3-6 e 6-2. Victoria Azarenka fica assim pelo caminho. Petra Kvitova marca presença na final do torneio de Wimbledon e irá defrontar a agora favorita para vencer este torneio, esta edição de Wimbledon. No caso, Maria Sharapova. A grande final do quadro WTA, ou seja, da secção feminina, vai realizar-se no próximo sábado. Mas antes, há ainda tempo para assistir às meias finais do circuito ATP, ou seja, do quadro masculino. Rafael Nadal e Andy Murray irão lutar por um lugar na final, tal como Wilfried Tsonga e ainda Novak Djokovic. De destacar também aqui que se caso Djokovic vencer o seu adversário francês, fica automaticamente com o primeiro posto, mesmo que tenha, ou melhor, mesmo que venha a perder com Rafael Nadal. Caso vença, então, Djokovic terá garantidamente o primeiro posto. Recordemos que já quase roubou o primeiro posto a Rafael Nadal no torneio de Roland Garros, mas tal não aconteceu porque perdeu nas meias finais com Roger Federer. Se vencer o Wilfried Tsonga, ficará então com o primeiro lugar. Quanto à final da secção masculina do quadro ATP, realiza-se então no próximo domingo. E para fechar o Antena News desta noite, há mais 200 mil residentes em Portugal, dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Os dados são comparativos ao ano de 2001. Não estão discriminadas nestas estatísticas se os imigrantes são de descendência ou de origem portuguesa ou não. Agora há mais 2% de habitantes em Portugal do que havia há 10 anos atrás. São estes os dados que o Instituto Nacional de Estatísticas divulgou esta tarde. Ao todo, residem em Portugal nem mais nem menos do que 10.555.853 habitantes. No ano 2001 residiam aproximadamente menos 200 mil. E é com estes dados estatísticos que fechamos a edição de hoje do Antena News. Vamos voltar amanhã às 20h30 da noite. Fique bem e até lá!